Estou recebendo aqui no estúdio o Luciano Barros, ele que é presidente do IDES, o Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social de Fronteiras, com sede aqui em Foz do Iguaçu. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes. Satisfação recebê-lo aqui para falar justamente sobre um evento que acontece na próxima semana aqui na cidade. É o 5º Seminário Fronteiras do Brasil? Isso aí. É, a satisfação sempre é nossa, Guilherme, de vir aqui, né, nesse fórum poder debater esses assuntos importantes da fronteira. Nós temos essa 5ª edição, o IDESF a cada ano realiza esse seminário, ele já está no calendário oficial de eventos do estado do Paraná. É, esse ano teremos esse seminário em dois dias, na quarta-feira à noite, no dia 24, que começa às 6 horas da tarde já com credenciamento e vai até às 22 horas aproximadamente, são dois painéis, e no dia seguinte, na quinta-feira, dia 25, teremos esse evento começando às 8 da manhã e deve terminar por volta do meio-dia, com também uma série de painéis muito interessantes sobre os temas fronteiriços. E eu chamo já a atenção aqui para um assunto, né, que muitas vezes até ele não aparecia com tanto destaque assim na questão dos produtos ilegais que passam pela fronteira, mas vocês vão debater um dos assuntos aí, a questão dos defensivos agrícolas, os agrotóxicos que passam pela fronteira. É, exatamente. Você tem algumas modalidades nesse mercado ilegal de agroquímicos que têm atrapalhado muito o desenvolvimento do mercado formal. É, uma das modalidades ainda é o roubo de carga desses produtos pela validade, pelo valor de um pacotinho custa milhares de reais. É, a segunda situação é o contrabando ainda. Entram muitos produtos pelas fronteiras, não só pelo Paraguai, mas também pelo Uruguai. A Bolívia também é uma fonte de emissão desses produtos para o mercado brasileiro. E esses dois componentes, tanto o roubo de carga quanto o contrabando, facilitam a falsificação desses produtos. Ou seja, usam embalagens de mercadorias conhecidas, de marcas famosas, para embalar produtos que às vezes não têm a mesma qualidade ou muito pior que isso. Não tem a condição de registro nos órgãos de vigilância sanitária, Ministério da Agricultura, ou seja, não é o produto que realmente se utilizaria. Tendo componentes, muitas vezes, proibidos no Brasil, que são altamente nocivos à saúde, e as pessoas não sabem disso, né? Hoje, o volume desse mercado representa em torno de 25% de todo o mercado de agroquímicos no Brasil. Então, é muito preocupante. Pois é, e até a questão aí de uns 10 anos atrás, eu fiz um material sobre essa questão, quando começaram a aumentar os registros de apreensão, né, de produtos defensivos químicos, enfim, na região de Guaíra. É um problema mesmo essa questão aí, cresceu nos últimos anos? O que é que vocês têm observado até quanto a isso? Porque muitas vezes são produtos vindos lá da China e que têm substâncias que aqui no Brasil são proibidas pelos órgãos ambientais, né? Interessante, uma medição que nós fizemos, que o Chile e o Paraguai importam um número muito maior do que suas lavouras comportam. Então esse produto está escoando, indo para algum lugar. E muitas vezes de forma ilegal, então isso preocupa. É. E importam princípios ativos, né? Não se sabe com que se mistura, quanto se mistura, qual é o grau desses produtos que se tem. Então é sempre um tema muito preocupante. Eu vejo também que na programação vocês vão fazer uma homenagem a um padre aqui da fronteira, o padre Maurício Camatti, que morreu, né, num acidente na BR-277 aqui na região próxima a Foz do Iguaçu. Enfim, ele tratava, entre outras questões, com a questão do tráfico de pessoas na fronteira. É justamente essa uma das razões da homenagem? Saudoso padre Maurício, ele trabalhou com muita dedicação nesse tema do tráfico de pessoas nas fronteiras. Infelizmente veio a falecer um dia depois do evento que ele desenvolveu aí com muito carinho, um evento que teve 400 pessoas no Hotel Recanto, chamando atenção para o tema, trouxe gente de Brasília, gente do Brasil inteiro para discutir o tema. E aqui na nossa fronteira, é um tema que começa a se falar, porém, ele, imaginem um equalizador que tem alguns temas que são mais graves e outros que são que iniciam o processo. Eu diria que o tráfico humano, o tráfico de pessoas, ele fere primeiramente a dignidade humana. Então ele começa, às vezes, com uma forma muito branda, como, por exemplo, um pessoal da construção civil que vem do Paraguai sem registro, que acabam ficando trabalhando no Brasil por mais tempo do que a legislação permite, muitas vezes em condições subhumanas, dormem em qualquer lugar, ficam em qualquer canto, em Foz do Iguaçu, sem a menor condição sanitária. outras coisas são as empregadas domésticas, que muitas vezes eu me lembro de um caso que tinha uma moça que dormia na varanda de um prédio, passando frio, passando tudo, e ela era paraguaia, e não tinha registro, não tinha absolutamente nada. Então são esses atentados à dignidade humana que acabam se configurando na forma mais grave no tráfico de pessoas, que a pessoa é uma mercadoria, é tirada de um local, levada para outro, para um trabalho forçado, muitas vezes até a prostituição, é um dos grandes casos aí de tráfico de pessoas. E vamos trazer aqui detalhes sobre a programação do evento, porque, enfim, são vários aspectos que serão abordados, relacionados à segurança, já falamos aí um pouco da questão ambiental, questão do tráfico de pessoas, enfim, até gostaria que você detalhasse aqui para que quem está nos ouvindo e tem interesse, né, em se envolver em qualquer uma dessas discussões possa aí dar sua contribuição também. Perfeito. Logo na abertura desse evento, nós vamos contar com a presença do superintendente da Polícia Federal do Paraná, superintendente da Polícia Federal do Mato Grosso do Sul, diretor jurídico de Itaipu Binacional. Então, quer dizer, o evento vai estar muito robusto nos níveis de discussão. Logo no primeiro painel, nós vamos ter uma discussão sobre a segurança pública nas áreas de fronteira, ou seja, aspectos criminológicos e reflexos sociopolíticos. Como melhorar esses aspectos, não é? A segurança pública versus a sociedade. A fronteira, como fronteira irmã, e toda essa criminalidade em volta, qual é o papel da segurança pública? Como conter os problemas de criminalidade que temos na fronteira, sem ferir o desenvolvimento destas áreas? Muito pelo contrário, que sirva isso de mola para o desenvolvimento. Então teremos esse painel, o desembargador Mário Luiz Ramidoff, aqui do estado do Paraná. Do Ministério Público do Rio Grande do Sul, vem o promotor Leonardo Jardim, que escreveu um livro que foi um dos best-sellers da área da economia do crime. Ele fala sobre a bandidolatria e democídio, que é uma forma de... O que estão fazendo hoje com o crime, né? Deixando que o bandido, uma verdadeira idolatria ao crime e ao criminoso. Depois eu tenho o promotor do Ministério Público do Mato Grosso do Sul, o promotor Elcio Félix. Depois também eu tenho aqui o desembargador Domingos Tadeu Ribeiro da Fonseca. Quem vai mediar esse debate é o doutor Fabiano Bordignon, ninguém mais... O delegado-chefe da Polícia Federal, ninguém mais próprio para fazer isso. Na sequência, nós temos logo um outro tema muito importante que tem chamado a atenção do Brasil inteiro, que é o mercado ilegal de materiais de telecomunicações. O que acontece? O Brasil está passando por uma modificação, Guilherme, de perfil tecnológico na área de acesso à internet. Então sai a DSL, aquele que vinha por par metálico, e entra hoje a fibra ótica e os pontos mais remotos o rádio. Infelizmente, grande parte desse material que serve para essa infraestrutura, ou seja, os modems, a própria fibra, estão sendo contrabandeados. Então isso é um problema muito sério, porque são produtos que entram pelas fronteiras brasileiras, sem o pagamento de impostos, e são produtos que não têm a menor registro nos órgãos da Anatel, então não se sabe o que tem dentro dos equipamentos. Pode esquentar, pode pegar fogo. Uma outra situação que nós vimos, o governo americano fez uma investigação em um dos equipamentos desses, inclusive é um que está muito apreendido na fronteira, e que eles tinham uma espécie de um spy nesse ponto da rede. Então, quer dizer, parece que os fabricantes asiáticos estariam espionando as redes brasileiras. E esses produtos entram pelo Paraguai, entram pela fronteira. Então é um problema, sério. Por que não certifica isso na Anatel? Quer dizer, parece que tem alguma coisa aí que é importante. Será palco de discussão. A Anatel estará presente nessa discussão. O presidente da Copel, que é um grande player aí desse mercado de telecomunicações no estado do Paraná, uma empresa essencialmente paranaense, um dos grandes faturamentos do Brasil é a Copel, e estará presente nessa discussão, a própria Receita Federal também, e a Polícia Federal, através do nosso querido Marcos Smith, que é o delegado lá de Cascavel, inclusive, que está conduzindo o senador Assis Burgas. Dia seguinte, na quinta-feira de manhã, vamos ter o lançamento de um livro de gestão de planejamento estratégico de fronteiras. Esse livro é fruto de um resumo do trabalho de conclusão de curso dos alunos do curso de pós-graduação que o IDES promove, junto com a ESIC Business School e a Escola Superior de Guerra, e a Associação da Escola Superior de Guerra. Teremos lá o Ricardo Dias Pereira, que é um inspetor da Polícia Rodoviária Federal, o Moser Fuchs, que é nosso delegado da PF aqui também, o delegado Delex, da delegacia, o cara que lida com a parte, é o delegado executivo da delegacia de Foz do Iguaçu, mediado pelo professor, nosso querido Jaime Luiz Remor, que é o delegado regional da ADESG, da Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra. Então eles vão mostrar nesse livro, no lançamento desse livro, os temas essenciais do desenvolvimento da fronteira. Educação, saúde, segurança pública e emprego e renda. Foi o tema do TCC deles, e eles vão demonstrar isso nesse livro. Na sequência, tem o painel sobre agrotóxicos, que acabamos de falar, e homenagem ao padre Maurício Camate, e algumas condecorações, algumas pessoas da cidade serão feitas. Como é que faz para participar deste evento dia 24 e 25 de outubro, né? Semana que vem, aqui na cidade de Foz do Iguaçu? Como é que faz para as inscrições, enfim, as informações gerais aí para quem tem interesse em participar? De acordo. No site do IDESF, www.idesf.org.br, tem uma ficha de inscrição, abre logo um banner ali, você pode clicar e fazer a sua inscrição. A entrada é franca, só pedimos que traga 1 quilo de alimento não perecível para que possamos doar para uma entidade que sempre tem sido parceira aí, que é o Chute para o Futuro do Ronaldo, que sempre se faz presente em nossos eventos. Então, o que for arrecadado será revertido para essa molecada que está tentando aí, através do esporte, ter uma nova perspectiva de vida. E parabéns aí ao Ronaldo pelo seu trabalho. Ronaldo Cáceres, que atua ali na região do Porto Belo, né, fazendo esse trabalho de um chute para o futuro, projeto aí realmente de grande reconhecimento aqui na região. Agora vou aproveitar aqui, Luciano, sua presença, porque eu vejo volta e meia você dando entrevistas aí, inclusive para veículos de comunicação nacionais, falando de questões relacionadas à nossa fronteira. Estamos aí num período já, hoje é dia 17 de outubro, há 11 dias praticamente, né, das eleições, segundo turno aqui no Brasil. O que é que você imagina até que o futuro presidente brasileiro, seja ele Jair Bolsonaro, seja ele Fernando Haddad, deve adotar como política prioritária, não só para a nossa fronteira, mas para as áreas de fronteira do Brasil? O que é que você imagina, até porque eu sei que alguns documentos encaminhados pelo IDESF, né, feitos pelo IDESF, foram encaminhados às campanhas dos presidenciáveis. Como é que você vê essa questão? O que é que deve ser prioridade para o próximo governo? O Brasil, historicamente, se desenvolveu na costa leste, centro do país. As fronteiras vieram depois, né? Mas nós temos 16.800 quilômetros, é muito mais do que os 8 mil de mar que nós temos. Então, que olhem para essas fronteiras como áreas estratégicas. Temos 10 países encostados no Brasil, que são países que também estão em desenvolvimento. A América do Sul inteira passa por um processo... Que se olhem com carinho, que tragam esses países para parceiros, parceiros econômicos, parceiros comerciais, parceiros de desenvolvimento, parceiros de projetos na área de educação. Não adianta eu arrumar a casa do lado de cá e deixar a casa caindo do outro lado. Então, eu acho que nós temos que trabalhar em conjunto com esses países, com o Paraguai, com o Uruguai, com a Argentina, com Peru, com Colômbia, Venezuela, enfim, com todos os países desse bloco que fazem vizinhança com o Brasil, para que nós possamos evitar problemas futuros, trabalharmos com planejamento dessas áreas fronteiras. Teremos menos tráfico de drogas, mais desenvolvimento, mais integração entre Atlântico e Pacífico, uma vez que se contemple essa saída para o Pacífico, através do Chile, do próprio Peru, e sigamos com esta missão de ter um país melhor, mas que contemplem essas áreas fronteiriças e principalmente vendo que temos vizinhos e o Brasil não é uma ilha. Luciano Barros, presidente do Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social de Fronteiras, o IDES, muito obrigado pela participação aqui na RCI. Obrigado, Guilherme, obrigado, ouvintes. É sempre um prazer estar aqui.